São duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. As penas das duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde no frouxo véu. Bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, como um suspiro de desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai quem pudera, eterna primavera, viver qual vive esta flor. Juntar as rosas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Na verde rama.